estou na bebida. Minha mãe foi degolada. Meu nome é Bertolino. Eu sou uma heroína. Sigo sozinha nas florestas. Sou guerreira Bertolino. Eu vou deixar um rastro de sangue. Você espera até você me achar. A noite é uma vaca preta. Eu vou instalar naquele lugar, esperando até você chegar. Se antes o sol raiar, eu vou ajoelhar e rezar por ti. Meu nome é Bertolino. Eu sou uma heroína. Sigo sozinha nas florestas. Sou guerreira Bertolino. Dia você vai me procurar. Eu vou deixar um rastro de sangue. Você espera até você me achar. A noite é uma vaca preta. Eu vou instalar naquele lugar, esperando até você chegar. Se antes o sol raiar, eu vou ajoelhar e rezar por ti. Eu vou ajoelhar e rezar por ti. Eu vou ajoelhar e rezar por ti. Eu vou ajoelhar.